Aeronave nacional autorizada a alinhar e manter cabeceiro no zero. Após o pouso da aeronave, a linha mantém no zero, trânsito 305. Após que a 019 clears the landing runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Cleared land runway 10, approach call 019. Oceanamé 224, decolar 245, chame controle 119.35. Ora, 119.35, para Oceanamé 224, boa noite. Salvador, total 9908, para puxa acionamento, bate 3. Obrigado, sem táxi, total. Semana para o táxi, total. Portugal 019 on ground at 247, turn right, call ground frequency 119, correction, 121.9. Turn right, contact ground 119, Portugal 019, obrigado, boa noite. Mother Ground, muito boa noite, Portugal 019, vacating runway on the end. Portugal 019, welcome taxi and alpha, report before Juliet. Report before Juliet, 019. X305, autorizado decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 129. Decolagem pistão no zero, tá, 305. X305, decolar 249, chame controle na frequência 119.35. 1935, 3305. Salve Salvador, total 9908, para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Fernando Galeão. Provado, em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 1995, ponto de espera para a torre, registrado em 1016. 1016, em frente, Índia, 1895, total, na torre, total 9908. Approaching to the Delta. And report before Juliet, Portugal 09. Local, Portugal 09. Portugal 09 after Juliet, until the stand 11. After Juliet, proceed to stand 11, Portugal 09. Salvador, bom, boa noite, total 9908, pode esperar no zero. Total 9908, alinha, decola de imediato? Afirmo. Total 9908, autorizado a alinha, decola, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Alinha, decola, o total 9908. Total 9908, decolada 54, chame controle na frequência 199.35. 1935, boa noite. Sierra Vida 372 estabilizado. Funciona 6212, confirme baixada travada. Baixada travada, DLS Whisky. Funciona 6212, livre, fuso na pista no 0, vento 090 graus, 13, nós informam chuva leve no campo. Gente, livre pouso, no pistão 0, chuva leve, 6212. 6212, confirmando apenas chuvisco. Chuvisco, gente, obrigado. Meia 2-1-2 no solo, 859, livre à direita, chame solo, 1-2-1, décimo ao 9. Direito, livrando pista, solo 219, obrigado, boa noite, 62. Solo, Salvador, boa noite, Sander, 6212, está livrando pista. 6212, bem-vindo, prossiga via Alfa e reforça essa Juliette. Alfa, reportante do GDS, 6212. Salvador, passarelo 2224, puxa channel Fox 243. Autorizado, pede 3, chame táxi, passarei 224. Comandou Eco Zulu November. Eco Zulu November, complementações. Pousada 35, senhora. Gente, Eco Zulu November, continua a aproximação, agarre de autorização de pouso na pista 35, vento no momento é 090 graus, 09 nós. Vai aproximar para 35, aguardando autorização, Eco Zulu November. November, reporte baixado travado. Falta baixado travado, Zulu November. Santos Juliette, 6303. 6302, ingressa Juliette, portão 7. Livre ingressar, portão 7, obrigado, 6202. Santos Juliette, November, livre pouso na pista 35, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado por 35, a casa 19. O November confirme e faz para o voo taxiado. Faça sem senhora. Tente a Cusum November. Salvador, passarendo 2224, pelo Taston 54, tem 7 horas e 30, alterna Fortaleza. Passarendo 4, 7, 30 e Fortal, passarendo 2224, táxi aprovado, em frente, via Índia, até o ponto de espera 10, poste lá, torre 1 no 8.95, ajuste 10 no meia, bom. 16295, Alfa Índia, aliás, Pat 3 Índia. Eco Zulu November no sol ao 05, autorizado backtrack, táxi até o pátio 5, reporte liberando o pista. Com November, visual com o mesmo livre frequência. Oi, Salvador, boa noite. Passarelo 2224, pronto, pode ser. Passarelo 2224, autorizado ali em decolar, pista no zero, vento 090 graus, no zero nós. Gente, 2224, linda, cola, passarelo. Juazeiro 224, decolada 09, chame controle na frequência 119.35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, Europa, Ciro e Fox. Pega na questão, né? Quando é que você vai fazer o teste durante? Yeah, I'm my sister. Confirm my estimate time block, please. Yeah, what entry do we expect to 9110 and which one is going to be the entry? Is Puka departure? Yes, sir. Primarily Puka departure. Confirm that the time of the flight plan. Torre Salvador, tá 3152, estabilizado no ELS X-Ray da Cidadeia, visual baixar para mais. 3152, livre pouso na pistão 0, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na pistão 10, tá 3152. Salvador, boa noite, está 3600, final ILS da 190, 7 milhas, baixou e travou. Tá 3600, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento é 090 graus, 09 nós. Mas escuta, tá 3600. Bem-vindo, 3152, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62. Pouso na pista 90 graus, 07 nós. Autorizado pouso na 0, tá 3600. Tá 3600 no solo 23, livre direita, chame solo, 21.9. 219 solo, 3600. Boa noite, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, por 04, 3600. Foi Salvador, Azul 4107, passou Duda. Azul 4107, confirma embaixada travada. Negativo ainda não. Azul 4107, continua a aproximação, reporte baixado travado, vento no momento 090 graus, 09 nós. Você quer poder dar com o cheque de trem, Azul 4190. Saindo baixado e travado, Azul 4107. Azul 4107, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 09 nós. Terrível pouso, 4107. Patrão 107 no solo aos 28, livre direito, chame só 121219. 219, aqui 417. Fala do 4107, quebrando. 4107, bem-vindo, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, o azul. Alfa, Kilo, para o pátio 3, 4107. Carola, boa noite, Europa, Ciro e Foro. Five to 10 minutes, we're ready to copy clearance if you have it. Okay, just 5 minutes, pop, please. Level approved 390. We repeat, we're going request level 370 West, please. 370, roger, just 5 minutes, pop. Okay, what is the number you want to Boa noite, Papatango, Oscar, Vitor Uniforme. Papatango, Oscar, Vitor Uniforme, confirme intenções de pouso na 1-0-1-1-7. Poder confirmar o vento? Vento no momento 090 graus, 079. Aprovo 7, está presente para mudança de regra na base para a direita. Presente, Oscar, Vitor Uniforme, cancelamento das regras de voos 3-0. Autorizado ingresso no circuito de tráfego da 1-7 à direita com curva imediata à esquerda. 7, desviando curva à esquerda, uniforme com base pela direita da 1-7. Oscar Vitor Uniforme na porta baixada travada. Na porta baixada uniforme. Vitor Uniforme, baixado travado? Afirmativo, já. Deixa eu ver seu uniforme, autorizado o pouso na pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 0-7 nós. Autorizado o pouso 1-7, Oscar Vitor Uniforme. Uniforme, confirme o pad para qual era a taxa após o pouso. Andar da EBTA. Bem, acho que é Vitor Uniforme. Oceano, Flamengo, Sol, aos 35, autorizado backtrack, táxi até o pote 4, pote livrando pista. Level 370, road up Zulu 10 after Natal, then fly up in November, away up in November 873 after follow Philippine Road. Take off runway 10, left turn. Depart will be Puka, departure and depart transition. Scott code 5070, control departure frequency 119.35. Quiero partir hoy por izquierda de Madrid. Fly level 370, upper Zulu 10, Natal, upper November 875, flight plan route, departure runway 10, left turn, Puka, jam off, CPAS, squad 5070, frequency 119.35. Route 10, Natal, after upper November 873. Okay, upper November 873. Take that. Yes, correct, report road, start and push. Okay. I'll clear the boot and start the kit. 4, boa noite, estabilizado no IFX-3, visual boa noite. 714, confirme baixada travada? Afirmo. 714, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso na 0, 714. Clear, stop and push back. No 4, no solo 4-4, livre direito, chame solo 2-1-9. Direito, solo 2-1-9.